E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pod Rir. Mas muito bem, uma salva de palmas para minhas colegas de trabalho. Oi! Mas tá certo, obrigado, meia dúzia bateu palma, tá certo. Mas Maísa, vem pra cá, Maísa. Eu não vou, Silvio, você só me maltrata, só me faz chorar. Mas Maísa, oi, mas Maísa, se você não vier agora, vou proibir você de escutar o Pod Rir. Não, Silvio, não. Tudo menos isso, eu quero ouvir o Pod Rir. E vocês, meus telespectadores, escute o Pod Rir. Eu não ouvi, mas minha mulher ouviu e disse que é muito bom. Mas não é verdade, Lombardi? É sim, patrão. Escute o Pod Rir. O Pod Rir é indicado para combater o mau humor e a depressão. Pod Rir, Silvio. Mas eu queria agradecer aos ouvintes e fica agora com o Pod Rir. Boa noite, vai! Opa! Mas boa noite! Ah, não, não é essa voz. Programa número. Sei lá qual é o número. Ménage à Trois. Número 3. Programa número 3, então. Número 3. Ninguém entendeu aqui na mesa. Ménage, eu conheço por outra coisa. Já começamos sei lá, bem. É. Já começamos bem. É. Então tá. Vamos lá, então. Alô. Boa noite, boa noite. Meu nome é Márcio. Posso falar? Pode. Pode falar. Muito bom. Pode falar. Pode falar agora, agora você pode. Agora eu posso, né? Muito bem. Vai, caralho. O que tinha na coca do cara ali, hein? Boa noite, tudo gente. Bem, boa coca. Noite, boa noite. Meu nome é Márcio e estamos começando mais um Pod Rir. Hoje meio fulo da cara, por causa que ontem o Justus levou o programa dele até uma da manhã. Tô morrendo de sono aqui, mas bora. Lembra de assistir aquela bosta. O Injustus, né? Marcelo Justus. O Pod Rir, então, é um podcast semanal onde mistura rádio e internet com uma pitadinha de humor e quatro amigos fazendo comentários nem sempre criativos. A maioria das vezes não é criativo. Ele conta e ele ri. No blog tem um link que você pode baixar e escutar a hora que você quiser, ou ouvir diretamente no blog, através do player disponível. Lembrando também que tudo que rolou aqui no programa você vai poder conferir no fórum. E o link do fórum tá lá no blog. Aqui do meu lado, Cotas. Opa, e aí galera? Meu nome é Cotas, como todo mundo sabe, mais conhecido como João. E chega... De outro... Essa bomba da história, né? Eu acho que a cabeça dele é grande. E é isso aí. O programa conta com quatro quadros aí. Primeiro, Olimpíadas Pod Rir. Ctrl-C, Ctrl-V, que quem apresenta sou eu, né? Me deram esse quadro aí, o quadro mais medíocre, não sei porque deram pra mim, deve ser pela cota, mas tudo bem. Vai. O terceiro, Bombando na Net, e no final, o momento gozado que hoje vai ser com o Marcelos. Tem um quinto elemento? Olá, Marcelos, tudo bom? É o Márcio, é o Márcio. Mas é que tem aqui perto da casa dele o bar do Marcelos, né? Marcelos, e daí... E é isso aí, agora sem malícia nenhuma, eu passo a bola pro Zé Bonitinho, manda lá. Nossa, sem malícia. Afonso, passa as bolas, melhor passa a bola do que passa as bolas, né? Todos podem acessar o podcast, o nosso podcast, né? Não, quem não sabe o do outro, anuncia outro, não, o nosso. Ô cara, você não falou hoje, quem não sabe o que é podcast, entra no Google e coloca podcast, o que é um podcast, vai aparecer lá. pode atravessar. Pode atravessar a parede. Pode acessar através do www, não precisa. poderir.blogspot.com ou no myspace.com/poderir. E avisando que já temos a comunidade no Orkut, já tem... Opa, já tem? Cara, só porque nós falamos, quantas pessoas já tem? Tem 31 pessoas. 32. Caraca, tinha 14 em uma semana. É, uhul! Sabe que você nem... Em pensar que essa comunidade começou com um, né? Começou... Não. Não, é verdade? É, não, verdade. Ah, toda a comunidade começa com um. Aqui na minha frente, Elder Cluster. Frajolinho. Frajolinho. Daí? Frafra. Daí que vocês estão, tudo bem? Beleza, tudo bem, cara? Tudo jóia. Toca aí. Olha aí. Fora, tá tão parecido com o Frajola hoje, tirando o meu problema que eu tive no trânsito. Então, pra quem quer entrar em contato com o Pode Rir, é através do e-mail poderir@live.com. E também, por favor, pessoas, jovens, senhoras e senhores, militares, civis, eclesiásticos, votem em evangélicos. No Pentecostes. Radarcultura.com.br. Estamos competindo para ganhar algo que não sabemos o que é, mas... Vota lá. Mas votem em nós para que a gente possa ser o podcast mais votado. Mais votado. Durante não ganhou nada. Vocês ganharam. Ganharam com as maiores votos. O que nós não ganhamos? Nada. Mas é um prestígio. Beleza. É um prestígio, com certeza. Pronto. Chocolate, um prestígio. Ah, eu vou ter que bater. Ó. Cadê a palma? Não saiu? Ah, saiu. Mas não ouvi, então vamos lá, gente. lembrando que hoje, se estivesse vivo, seria aniversário de 86 anos do Costinha. Capaz. Costinha, aquele que falava... Iríamos fazer uma homenagem a ele no programa. Porém, tudo que nós achamos na net sempre tinha palavras chulas como baralho e bocejo. Opa! portanto, vamos deixar apenas um vídeo no fórum pra vocês verem a gravidade que é o não, esquema. Mas o Costinha era engraçado. Eu só não lembro de onde que eu conheci esse cara. De onde que era o Costinha? Da Costa. Da Costa Paranaense. Olimpíadas Pode Rir. Como em todas as Olimpíadas, opa, Olimpíadas. Temos sempre um medalhista de ouro, de prata e de bronze. Normal. Então, selecionamos as melhores, piores ou mais visitadas notícias da semana e classificamos conforme seu grau de importância ou graça ou visitação. Vamos para a medalha de bronze, que é a medalha que o cara conseguiu de alguma forma. Perdeu. Perdeu. Ficou não, em terceiro. Não perdeu. Medalha de bronze. Muito bem. Medalha de bronze. Legal. Americano é preso. É claro, americano, né? Tá fudendo. Acho que nós podíamos fazer umas Olimpíadas americanas. Nossas, Olimpíadas não, pra vai ver ser... quem, qual nação ganha. É. Não, os Estados Unidos ganham nisso também. Americano é preso tudo ao dirigir apenas de calcinha e meia calça. Como assim? Uhul. Mas tava sem sutiã? O norte-americano Andrew Jones, de 34 anos, foi preso ao ser flagrado dirigindo apenas de calcinha e meia calça na região de Dunbar, no estado da Virgínia Ocidental, site que reúne notícias policiais nos Estados Unidos. Ele foi acusado de exposição indecente e posse de metafetamina. É. Um saco foi encontrado dentro do veículo, um Chrysler Sebring. O incidente aconteceu no dia 17 de maio. Jones foi detido após a polícia receber uma denúncia feita por dois motoristas, que disseram ter visto um homem se masturbando enquanto dirigia. Quando os agentes abordaram o suspeito, ele estava usando apenas calcinha e meia calça. Com o peitinho de fora. Peitinho de fora. Top less. Batendo punheta de calcinha. Só pode puta dizer. Que não, merda. Pode. Não, na verdade, assim, eu procurei na internet o que era metanfetamina. É uma droga que causa euforia, aumento de autoestima, do apetite sexual e das intensificações das emoções. Por outro lado, ele diminui o apetite, normal, né, não assexual, diminui também a fadiga e a necessidade de dormir. É indicado para obesidade mórbida. Por quê? Mas por que você fez... Não, só uma pergunta. Dieta da metanfetamina. Isso? Por que você pesquisou isso? Porque não, é legal, que isso daqui é um podcast inteligente. Não, eu ia perguntar, tá certo. Não, é porque na verdade ele emenda uma piada. Vai, termina então. Emenda aquela. Ah, porque daí, é que daí aumenta o apetite sexual, né? Então daí falaram pra ele, cara, o dia que você dirige um Chrysler, você vai ver o prazer que vai te dar aqui a esse carro. A piada foi boa. Gostei. Legal. É que se ele tivesse contado tudo de uma vez, ia ser mais engraçado. Como deu uma pausa... Você interrompe, né? Eu e o João. É, nós interrompemos. Então, beleza. Eu já contei a minha gostei. Piada. Gostei. Manda lá. Qual que é? Não, vamos... Americano, não. Eu não quero saber. Você das piadas minhas lá? A Mel. A Mel. Mel. Essa é pra você. Mel. Eu sou mais engraçado que ele. Pouquinha coisa. É... Meia calça e calcinha. Isso, ele tá rolando uma piada agora, né? Tipo, tá teve, eu mandei o roteiro não, uma semana atrás. Não precisa, olha aqui, você que não precisa fazer uma piada. Não precisa. Já é uma piada pronta. Então, o cara batendo punheta com calcinha e meia calça. Com os peitinhos de fora. Cara, não, quem que... calcinha e meia calça. Qual, quem que foi que prestou pra ele a calcinha e meia calça? Não, quem que denunciou ele? Ligou pra polícia, alô, policial. Tem um cara só de calcinha ali, a calça bateu. E o policial começa a rir, né? Ah, tá bom, conta outra, rapaz. Sério, eles são filmados o vídeo, eu cheguei bem pertinho pra ver. Eu tive que ir colocar bem pertinho, e o pior, é um Chrysler Swing. Sabrina. O cara nunca... Nossa, o cara já misturou cara, tudo. Bora. E... 34 anos, tava na pedra, né? Vamos passar pra outra medalha. Medalha de prata, um pouquinho cara. Menos pior. Medalha de la Plata. Muito bem. Vamos para a medalha de prata. Quem tá aqui sabe o que tá acontecendo. Nossa. Jovem pede ajuda da polícia para roubar carro na Espanha. Aê! Até que enfim saímos dos Estados Unidos. Vamos para a Espanha. Mas deve agora. Ser americano esse jovem. É, com certeza. Um jovem de 22 anos, natural de Ceuta, Espanha. Não é. De Ceuta, como assim? Ceuta. Ah, ele tava de Ceuta. Vai, deixa Ceuta ou Corsa? É, ué. Foi preso em Granada, ué, e agora? Depois que pediu ajuda para a polícia para roubar um carro, segundo o jornal Correio Galego. Como é que é? Correio Galego. Vai. Correio Galego. Segundo a polícia, os agentes estavam trabalhando em outra investigação quando desconfiaram do jovem após ele entrar em uma garagem. Os policiais decidiram esperar na rua, de onde podiam ouvir o jovem acelerar o veículo na tentativa de sair do estacionamento. Com dificuldades para manobrar o veículo e sair da garagem, o ladrão decidiu pedir ajuda para os agentes. Então os policiais mandaram o suspeito sair do veículo e se identificar. Enquanto os agentes verificavam a propriedade do veículo, apareceu a proprietária, que contou que o homem não morava no edifício e estava usando o seu carro, um Volkswagen Touareg. É, isso que a gente chama de roubar e não poder carregar, né? É, ué. É, essa foi boa. Cara, mas nossa, olha, mas olha aqui, ó. Pense assim, o cara entrou na garagem e não conseguia manobrar o veículo e ele só acelerava. Então eu roubo meu carro todo dia, cara, porque eu não consigo manobrar. O cara não consigo manobrar. Tá vindo Iguaçu. Que eu apaguei o levando a buzina, velho. Pagou. Tô roubando o carro mesmo, né? Que bosta, velho. O cara vai roubar um carro sem saber dirigir. Eu vou roubar um avião, então, também. É. Vou passar no aeroporto aí. Passa na tá NASA. Tá fazendo o quê? Me ajuda a pilotar esse avião, porque eu não sei, mas tô querendo roubar. Aí chama a polícia pra ajudar, né? Não, chamar a polícia... Cara, eu tenho que aproveitar esse momento, já falando de polícia, pra... Não vou contar, bom, vou contar. Conta, né, conta, descarrega. Conta. Três dias antes de sair minha carteira provisória, minha permissão para dirigir, policiais com mal intenção me multaram 19 pontos, ou seja, perdi a carteira antes de ganhar a carteira. E agora tem que correr e fazer uma firula, qualquer coisa, pra gente poder continuar com a permissão. É, mas você pode no Detran se usar da cota também. Não, claro. Olha, eu tenho minha porcentagem. Mas eu acho que assim, houve má fé. Eu vou boa fé. Eu acho que dirigir pelado em cima da moto de pé é multa, né? É multa, você tem que já pensar. Não sei se com dá. Não, mas o policial passou por você e falou, cara, esse cara não troca de marcha, tá na segunda marcha. Eu achei que não é. Deve estar roubando a moto, moreninho, hein? Alguém denunciou eu seminu na moto, andando... Parecendo um caverna. Seminu, ele tava de meia. Ele tava de meia de calça meia, e... Meia e toca. Meia preta ainda. Com fantoche. E sutiã. Com fantoche. Quem vê a medalha de ouro vai entender. Fantoche. Um abraço ao Fábio. É, grande Fábio. Pra quem não conhece o Fábio, ele é o Fábio. A gente não conhece também, não. O Fábio é... Legal. Escuta aí, Fábio, escuta aí. Vamos agora aquele pra... dia que o Cássio mandou você tomar no cu, não toma. Não, não, não toma. Não toma, não. Não toma, não. Não toma, né, velho? Se não tiver nada pra fazer, toma no cu. Vamos medalha de ouro. Deu ouro agora. Não era pra anunciar. Gente, quem quiser participar daqui um dia quiser participar da gravação, vai ficar querendo. Não cabe nem nós. É, fica dois quatro. Pra fora, gravando de fora. Tem comentário, bate na porta. Quatro canais, amigo. Assim, o que foi? Tem um comentário. Entra, peraí, um que tem que sair pro outro entrar, vai. Medalha de ouro. Que corta assunto. Vamos voltar ao assunto, então? Vamos, cara. Então. É, com barbante, americano transforma pênis em maionese e vai preso. Falei fantoche, né, aquela hora, não é? Marionete. Vai, marionete. Pinto tá, de marionete. Explica essa história aí. Vai. O norte-americano Timothy Wayne. Timothy. conhece o nome, né? Lembram-se do Timothy? Quem não lembra, claro, cara, assiste o programa 2, 1. Qual o programa? Assista todos os programas. Assista todos. Todos pra saber que tem. Baixe todos, né? Você vai gostar. De 44 anos, de Auburn, Estados Unidos, foi preso após se exibir seminu diante de outras pessoas. Detalhe, ele usou um barbante e transformou seu pênis em uma espécie de marionete, segundo o jornal americano Seattle Post-Intelligencer. Não, Seattle Post-Intelligence. Ah, é. Martin foi detido, acusado de exposição indecente, e sua fiança foi estipulada em $25 mil. De acordo com o relatório policial, o incidente aconteceu no dia 13 de maio em um condomínio em Federal Way, no estado de Washington. O homem usava apenas uma camisa desabotoada enquanto exibia sua genitália para as pessoas. De acordo com a polícia, Martin aparentemente manipulava seu pênis com barbante como se fosse uma marionete. No momento da prisão de Martin, segundo os policiais, o barbante ainda estava preso em seu pênis. Eles afirmaram ainda que o homem estava com uma pequena quantidade de... daquela coisa lá de cima. Metafetamina. Além de uma revista pornográfica. Que dó, né, cara? Tipo, o cara que é um barbante. Como será que o policial fez? Vem aqui, eu puxei ele pelo barbante. Vai colocar... Não vai colocar algema, seu policial? Não, vou puxar pelo barbante. Nossa, deve ter. Ó, conforme eu disse no post passado lá, a metafetamina, ela causa apetite sexual. Ou seja, ele tentou a metafetamina, o bicho não subiu. Então, ele pegou uma revista pornográfica. Não funcionou. Então, vamos no barbante, né? Boas, né? Gosta de sair mostrando o palhaço? Mas... Ah! Não, achei que... Ai, ai, ai, o cara lá... lá, lá. Ele dava umas puxadinhas pra cima, hein? É, cara... Oi! Aquele carinha que fica na pista com o barbante fazendo assim... lá, lá, será que ele pula? Lá, lá, lá, o pinto bate dele... Bate a palma assim, né? Vai. O pinto do cara é um. Inclusive tem um. Isso, cara. A gente tem que ter uma filmadora. Tem um teatro de marionete. Usava apenas uma camisa. Imagina, de abotoada. Cara, um teatro desse teatro aí. De marionete. Tipo... Ah, mas o cara sai do prejuízo, né? O cara, geralmente, quando você vai fazer um show disso daqui, as pessoas pagam pra você. O cara teve que desmontar quanto que. E os 5 mil. 5 mil. E a genitália da mulher ia ser o quê? A árvore? Na peça de teatro de fantoche? Não. Só ia ficar parado, mano. Não. É. Ei, se fosse da Claudio Hanna, ia ser uma árvore. A Claudio Hanna ia ser uma serra. Ia ser uma serra. Se passando nas Amazonas. Bora? É isso aí, bora lá. Bora junto, bora, bora. Tudo junto. Bora, tchau. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, não, não, Ctrl C, Ctrl V, não, daqui o microfone, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, não, não, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl G, não, Ctrl L. Opa! Voltamos de volta. Voltamos, não, nem saindo. Então é isso aí, galera. Ctrl C, Ctrl V. É, o e-mail do dia hoje é 20 coisas que você nunca vai ouvir de um homem. Né? Explica o que é o quadro lá. É, tem gente que não sabe o que é Ctrl C, Ctrl V. Vocês estão com pressa. Vou explicar aqui. Nós copiamos os textos mais engraçados que e-mails que recebemos. Quem quiser enviar e-mail. Já recebemos um e-mail, mas... Não, ainda não. Nem dizendo que o programa é uma bosta. Não, não todo mundo coloca no fórum. É, porque assim, geralmente o pessoal vai lá no blog. Ah, uma coisa no blog. As pessoas, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas elas estão votando naquele enquete que tem lá. Mas é pra votar assim, vote aqui. Você clica aqui, abre uma página do Radar Cultura. Mas eu fiz isso. Mas um monte de pessoa. Aí eu já votei, daí eu vou lá ver, mas não tá com tá computador. Foda do caralho, não sei o que lá. Aí votou no naquele negócio. Eu vou tirar então. Então eu vou tirar, a partir do próximo programa já não tem mais. Pessoal, não, importante é a intenção. É. Até porque eu não dou escolha, né? Foda do caralho e do cacete. Quer dizer, se o cara achou ruim, não tem... o cara não tem onde não voltar, tem opção, né? Então, não, então eu vou tirar. Pronto, é que nem falar, o João é preto, escurinho, ou economizamos tinta. Ou gordo, né? Ah, tá gordinho, tá gordinho, hein? Nossa. Porra, você tá gordo, cara. Não tô tão gordo não assim. Tá tão gordo, não. Gordo é o João Soares. Você tá mais preto do que gordo. Mais preto do que gordo, tá vendo? Você tá? Eu tô com, acho que, sei lá, eu 90, acho que agora 10. É o Ctrl-C, Ctrl-V, não sei. Nossa, o cara cortou, tá maviado hoje. Brigou com a esposa? É. Dormiu de bruxa? Por favor, João. Dormiu de bruxa. Mantenha o seu roteiro. Bora. Então é isso aí. Se você quiser enviar e-mail, pode enviar. Dá uma opção. Pode rir, arroba live.com. Teve piscou ali. Pode rir, arroba live.com. O que você acha, Mr. Só mandar aí. Quem sabe seu e-mail possa ser escolhido e você vai ganhar um belo pano de prata. Pode reclamar que tá ruim esse e-mail, detalhe, porque vocês não mandam outro, dá opção. O e-mail, vai ler, porque vai ser um primeiro e-mail que tu vai receber. Com certeza, até se for podre. É um desafio, vamos ver quem vai mandar o primeiro e-mail pro podreira@live.com. Vai ganhar um pano de prata usado. Semana que vem tá nós aqui. É, gente, ainda ninguém mandou. Leia lá. Não, vamos deixar eu fazer meu quadro? Vamos deixar você fazer, neguinho. Valendo. Que bosta, vou falar palavrão. Mas beleza. 20 coisas que você nunca vai ouvir de um homem, pra mulherada aí que... tá sentindo só. Esse é um e-mail feminista. O Afonso só, né? Que... não vai continuar só. Vamos lá. Primeiro, já que estou de pé, quer alguma coisa? Que homem fala quando isso, né? Quiser falar isso. Pelo contrário, né? Tipo assim, você tá no sofá assistindo o jogo, assim, a mulher passa, você dá um tapão na bunda dela, pá, fala assim, vai buscar uma cerveja pro pai. Ou senão você fala, ou senão, delay, né? Ou senão a gente olha pra mulher e fala, amor, eu notei que tem umas doces na pia, quer que eu dou uma lavada? Quando que você vai ouvir isso? Você já falou isso pra tua mulher? Só adiantei? Só leia a 12 lá. A 12 é, cara. Pode deixar a louça comigo. Já chegamos lá. Hoje lá. Não, mas não, é não, diferente. Ele adiantou a piada. É ali. Que eu não li, né, o e-mail. Vamos eu ver. Que mandei pra você. Ele que mandou de novo, né? Vai a 2. Nossa, amor. Quem sabe uma massagem? Ah, desse jeitinho. Quem sabe uma massagem? Jamais. O que você fez errado? Você fez alguma coisa errada? A mulher já fala assim, já. Sempre desculpa. Tá, por que você tá quieta? Tá me traindo, cachorra? Cachorro. 3. Por que a gente não vai ao shopping e você escolhe alguns sapatos novos? Ah, tá. Ah, isso eu não falo, cara. Só em 2000. Claro que sim. Salário de R$350 vai. Exatamente. Se eu for pro shopping, não, eu acho que até vamos se tiver dar uma dinheiro. Passadinha só por lá. Até rico. Rico não fala pra mulher. Ah, vamos no shopping. É, vamos lá no shopping, saiu um fliperama novo. Né? Nem Guitar Hero. 4. Desliga a TV, amor. Acho que precisamos falar sobre nossa relação. Discutir relacionamento, cara. Mas que você fala assim, desliga a TV, amor, que o jogo já acabou. É. Então já vão dormir. Quando fala isso, quando não coloca no sleep lá. Sleep? É slap ou sleep? Obrigado, pra desligar sozinha. Um slap. Faz um slap. Coloca um slap. Desliga a televisão, amanhã tem que acordar cedo. A mulher fala. Homem, não, tô assistindo. Tá cochilando. Só pra mandar abraço a torcer. 5. Sexo não é importante, vamos apenas ficar conversando. Fala isso pro cara do pau de fantoche. Fala pro cara da calcinha. É. 6. Eu realmente não sei o caminho. Vamos parar e perguntar. Cara, isso mexe com ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso, cara. Eu falo isso. Eu vou contar uma história, eu vou contar. Conta uma história, ele vai contar. Ele vai contar. Atenção, gente, ele vai contar uma história. Ontem, a minha esposa pediu pra eu ir buscar. Não, eu me ofereci até, pra ir buscar ela na faculdade. Rapaz, me perdi de um jeito. Ela falou, não, vem por aqui. Eu fui. Cara, eu vim pra lá aqui em casa, depois falei, olha, acabou a gasolina, venha de ônibus, por favor. Né? Cara, mas não deu graça torcer que se perdeu. Falei que acabou a gasolina. Tá certo, velho. Isso que é macho. Isso prova a tua masculinidade. Uou! Vamos lá, 7. Eu seguro sua bolsa enquanto você experimenta este outro. Nossa, o último que pede seu, o único que pede pra segurar a bolsa é essa trombadinha. Mulher faz isso pra deixar se. Então, mulher já fez isso quando vocês vão deixar. Eu já fiz isso. Segura minha bolsa pra eu ir lá no banheiro. Desse fica segurando a bolsa. Segura a bolsa. Nossa, e shopping, cara. Passa todo mundo olhando pra você. Ixi, é uma bichona gorda. Eu já falei. Com a bolsinha de flor. Quando era mais novo, eu já falei pra uma mulher: deixa eu segurar tua bolsa. Ela, opa, com certeza, peguei isso aí correndo. Fica mais. Aí ganha multa e mostra. Falei, oito, né? É. Oito. Esse vestido ficou bom, mas por que você não experimenta mais alguns para termos certeza? Eu acho que isso não precisa falar. É direto. Ficou bom esse. Leva tá esse mesmo. Tá legal esse, né? Mas eu vou experimentar um outro e ela vai. É, mas se você assim, fala que é bom, ela vai experimentar outro. Você fala que é ruim, puta. Fala, não, que pior é que eu não gostei. Ah, mas desse eu gostei, vou levar. Por que perguntou então? É. Vai tomando aqui. Vai. Nossa, acho que foi por isso que minha namorada largou de mim. Isso é solteiro. Vai, João. 9. Aí passa a mulher melancia do teu lado. Você que é tua namorada, fala. Aquela mulher tem os seios. Nunca fala. Aquela mulher tem os seios muito grandes. É a mulher, cara, é a mulher melancia. Calma, você nunca fala, cara. Mulher melancia. É a mulher melancia, cara. Tem a bunda grande. Não, mas a bunda e os seios, cara. Tem qualquer coisa grande, meu amigo. Aquela mulher é um. É uma delícia, é uma frutaria. É uma melancia, cara. Não, mas não fala mesmo, nunca reclama dos peitos grandes. A mulher pode ser uma gorda e ter os peitos grandão, mas. Você tá com uma carinha de quem quer falar alguma coisa. Vai, perdeu. Fala, fala. Não, eu não vou falar. Faz alguns comentários aqui no texto, no final, mas. Olha, eu vou ler o que o Márcio escreveu. Você viu que são tão grandes que são até desproporcionais. Chega a ser feio. Ah. Cara do céu. Tomou um barbante. É, ainda bem que foi o Márcio que escreveu isso. Ah, não, mas homem tem dessas, cara. O quê? Tipo muito. Assim, tipo, ver uma mulher gostosa passando e você tá com teu namorado, você fala, ah, nossa, não. Chega até a ser feio, né? Nossa, é muito nossa, grande. Nossa, eu acho. Ah, não, isso. Porque é... a Fernanda não ouça isso, né? Por Deus. Não, esse programa não deu certo, ela não vai ouvir isso. Vai. Não, mas tem, não. Vamos lá, 10. Eu parei em qual? Viu, a gente fica 10. Muito preso. 10. Você cortou o cabelo, ficou linda. Não, isso eu faço. Tá. Não. Ah, vai, não. Nunca... Três meses depois? Sempre, não. Cara, ela corta o cabelo. Cara, mas isso enxerga. É com mulher, mano. Isso só é se você deixa qualquer careca, mulher. Né? Tem que ela chegar careca. Aí, aí ela fala assim, ah, eu cortei, tirei dois dedos. Dur, ela tem 25. Ela chega assim, né? Ela tem dois palmos de cabelo. Eu tirei dois dedos. Não, eu tirei dois dedos, pô. Ela você vai falar, ai, amor, você não viu que eu cortei as pontas? Como? Não, vai lá. A 11ª. Vamos hoje na casa da sua mãe. Faz tanto tempo que não a vejo. Já sinto saudades. Ah, tá bom. É, isso você nunca vai escutar mesmo. Nunca mesmo. Só se for no cemitério. Vamos lá. Ao menos que a sua sogra. Vamos passar no cemitério e ver tua mãe? Só pra ver se ela tá lá mesmo. Não, deu um buraco lá, né? É do teu stand-up, hein? Só pra ver se ela tá lá mesmo. Vamos passar lá? Vamos passar lá. 12. Pode deixar a louça comigo, hoje é domingo e você merece descansar. Bem, essa o Afonso já comentou antes, né? Não, mas isso daí eu só fui... Vagabundo. Ah, cara, o pior é que eu que lavo a louça lá em casa. Eu lavo a louça lá em casa também, mas ela é minha mãe, não, né? Ela pode mandar. Casa, eu não lavo. Eu lavo a louça. Eu percebi. Mas é que eu lavo a louça e ela arruma a casa daí. Aí por isso que a gente se mostra desde fora. Na casa eu lavo a louça. Desde quando você lava a louça? Por isso que a gente mostra fora sempre. Ah. Ainda bem que ela não escuta o programa. Ainda bem que ela não escuta o programa. Ela escuta. Pegou teu. Vai passar a escutar. Nem a minha. 13ª. Ah. Eu tenho certeza que não escuta, Afonso. Vai. 13ª. Querida, telefone pra você, é o seu amigo. Ah, tá bom. Uhum. É fácil, né? Bem fácil. Não, eu era tão ciumento que quando ligava no celular da minha namorada, daí tava anônimo. Amor, quem que é esse tal de anônimo que tá ligado bravo, pra você? Bravo, né? Tem um tal de privado que não para de ligar pra você. Você tem vergonha. Você tá me traindo com o privado? 14ª. Eu acho a mulher melancia tão artificial. É, cara, mais uma que você adiantou. Mais uma que você adiantou. Mas essa aqui é. Bom, é verdade, cara. Mas ela é artificial. Você acha artificial? Tem muito a ver com a nova ali, né? Que a gente falou. Imagina, não. É tudo natural. É tudo natural aquilo. Ou ela comeu muito gordura quando era criança. Aquela bundona dela. Caralho, paga até IPTU aquela bunda dela, tão grande que é. Que ela precisa usar dois bancos no ônibus, né? Tem agora, ainda bem que tem pra ela. Eu sei uma outra, falava pra mim. Essa mulher tem a bunda tão grande que ela caga no tanque. Você se perdeu ali, né? Deu uma engasgadinha, vai. Vamos passar pra próxima. Deixa aqui, eu forcei a risada pra caramba. Tava no roteiro. RS, RS, RS. Ô, Márcio, por que tem RS no meu roteiro aqui? Bora. 15ª. Eu, pro bar, de jeito nenhum, prefiro ficar com você. Só vou se você for. Que lindo. Por que? Fala aí, como é? Que lindo, né? Ai, que bar. Que... Eu nem fala uma sexta. Ah, o cara ficou fala olhando. Vai, fala, Márcio. Não, depende do contexto, entendeu? Olha, eu vou falar o que o Márcio escreveu. Fala aí que o Márcio tá meio tímido hoje, né? Tá timidinho, ah, gente. Não, mas tá gravando. Tinindo. Não vou falar também agora. Qual que era? Como que era? Não, nada, vai. Deixa que eu falo, tá? 16. Não vou beber muito, afinal ficar de... O quê? Pileque. Pileque é fazer você passar vergonha. Isso nunca. Ficar travado, né? Não é pileque. Bem, o Afonso não tem o que comentar, porque além de solteiro, o cara não bebe. Então, tipo... Não, mas eu conheço muito bêbado. Eu também não sempre bebo. Sempre fica de pileque. Também fica... não bebo. Só você bebe, mais. Só eu você, bebo, nós estamos 3 contra 1, meu. Cacete. Não, mas o cara quando bebe umas duas já começa a passar Marcio, vergonha. Minha mulher, carro, coitada, minha mulher é um animal na cama. O Márcio com café. Bicho preguiça, assim, só dorme. O Márcio com café fica assim, já imagina quando de pileque. Você fica chatão quando você... Não, agora vamos falar. Você fica chatão quando você fica bêbado? Não, cara, é difícil. Difícil. Fala, nunca lembro. Você, como é? O Márcio fica o quê? Chato? Chatão. Tá bêbado agora aí, filho. Tem que parar de beber durante o dia. Antes fala de gravar o programa. Legal, né? Para. Legal. Vocês ficam zoando o Márcio. Não, vou defender o Márcio aqui. Defende o Márcio. Por que vocês estão zoando o Márcio aí? Não, porque ele escreveu um comentário muito pai aqui, cara. Não, eu nem escrevi comentário sobre aqui. Não, vamos na outra, então. Outros, eu, Mar... Mas como outro. Você fica? Quando você fica bêbado? Só fala. Vamos fazer o seguinte, não. Marcio. Vamos fazer uma enquete. É, quem é o mais engraçado pode rir. Só pra provar pra eles que eles estão querendo ser engraçadinho eles hoje, querendo, né? Eu tô vendo. Eu claro, é um programa de humor. Quem que nós ficasse triste do programa? Quem que é o mais triste do programa? Quem que é o mais emo do programa? Ah, o Helder. Vamos à 16ª. Ô, não chama o Cademo, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, senão ele vai ficar bravo. Não, eu tô defendendo. Não, você não pode falar que não tem emo preto. Eu nunca vi um emo preto. Emo Black, cara. O cara que participou do Ídolos. E aí? Sério, emo Black? 17ª. Bichona preta. Traduzindo. Vai. Querida, vou reclamar com o vizinho sobre essa história da filha dele ficar de calcinha desfilando na janela. Essa é boa? Posso falar? Vai, Márcio, você tá com vergonha de falar, mano? Não, lê de novo, pra eu emendar, vai. Querida, história da filha dele ficar de calcinha na janela. Que vergonha. Assim como eu reclamei do topless da vizinha do apartamento 8. Ô, Márcio, é bom pra caramba, hein? E vou parar pra síndica, falar pra síndica parar de dar em cima de mim. É! Não tô bom, né? Eu tentei já pegar o gancho, né, velho? Você viu ali de risada? O tentáculo é legal. O tentáculo é legal, né? Desoitado. Vai. Agora vou sair com você e seus amigos. Ô, João, lê de novo. Agora adoro sair com você e com seus amigos. Eles são divertidos. São um bando de... Muito legal. Eles são todos emos. São divertidos porque ela não tem amigo, né? Não deixa ela ter amigo, então... Nossa, que machismo, né? Olha só, velho. Agora vocês, meninos... Você perdeu toda a credibilidade que você tinha com as mulheres que escutam esse programa. Se você tinha alguma credibilidade, você acabou de perdê-la, Márcio. Vocês, meninos que estão ouvindo... Se você tinha algum... Todo mundo, né? Vai repetir. Se você tinha... Bom, 19. Meu amor, já coloquei a roupa suja na máquina. O que mais posso fazer para ajudá-la? Voltar ao normal. A mulher fala, volta ao normal. Tá volta de pileque ser... ainda? Não. Pô, mulher, tem dessa. Volta a ser aquele cachorro que você era, que me pegava pelo cabelo e batia. Colocava no tanque e lava minhas cuecas. Não, hoje eu não pedi pra você abrir a máquina lá. É só sexta-feira que eu coloco minhas roupas na máquina. Só quando... coloca lá, mas ele acha que só colocar dentro vai lavar. Uma força divina vem e lava. Sai, tem com cordinha assim pra pendurar direto. Um barbante, né? Pendurar. Cosme da Minhão. Eu uso o barbante também. Só assim pra subir o danado. E a última. Te trazer. Amor, só vou gravar o Pode Rir porque sou obrigado, mas preferia ficar com você. É, isso eu falo sempre. Você fala essa mulher? Então. Não falo isso. Eu falo, ó, vou gravar aquela bosta lá porque eu sou mais engraçado que aquela merda. E o mais humilde. Um dia nós vamos ganhar dinheiro com isso, eu falo isso pra ela. E ela acredita. Então é isso aí, gente. Opa! Foram as 100 mais. 20, né? Legal, né? As 20 mais que não acabavam mais. Nossa, Deus. Agora eu sei o tamanho que é o infinito. E... Cara, pra falar em traído, Você viu que no Japão, um cara comprou um DVD pornô e descobriu que foi traído pela esposa. Notícias como essa, você ouve primeiro aqui. Pode rir. Opa! Você ouve primeiro aqui, filho. Não venha com cópias, não. Primeiro lugar, aqui. Quem não ouviu, abaixa todos os programas, porque eu não, sei, não lembro qual que é. É, não, é passado. Nós somos que nem o programa, programa passado. Ganhou, estamos em primeiro lugar. Não lembro o número, então é passado. Na coisa, nós já estamos... O que foi que ele disse? Bombando na net! É... Opa, bombando na net, bombando na net. Bombando na net é um quadro que está bombando na net. Engraçado, né? Bombando na net. São as últimas novidades que estão bombando na rede. O programa de hoje vai manejar o Faustão, esse querido, essa figura. Olá, tanto no pessoal como no profissional, bicho. Lembrando que todos os vídeos que vão rolar no programa você pode conferir no fórum do programa. O fórum do programa tá escrito assim, ó. Para entrar no fórum, clique aqui. Nada mais justo. O link está no blog. Esse primeiro vídeo mostra a bailarina do programa, Thaís Brim, que também é cantora de funk, só podia ser, fazendo a divulgação do seu show. Muito bem, aqui a nova estrela do funk, a gloriosa Thaísa. E aí, dá o nome, primeiro o telefone para contratar shows, qual é o telefone do empresário? Não tem? Eu não lembro. Não lembra? Ela vai trazer aqui o CD um dia, vai, a música, você lembra? Qual que é o site do tipo, Pode Rir? Tipo, era a Maísa essa, então, né? Eu não lembro. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Agora você veja bem a Maísa. A Maísa não, a Thaísa. A Maísa. A Thaísa. Nossa senhora. Não, mas... Boiei? É? É normal, sempre der. Sempre der. Thaísa, grande Thaísa, que não lembra. Qual que é a Thaísa? Qual que é o telefone daquela menina que eu queria pegar mesmo? Eu não lembro. Vamos ver mais uma das maravilhosas, seu... inteligentes e cantorias. Cantarias? Bailarina do Silvio Santos, do Faustão. Nesse segundo vídeo, a outra bailarina, Nakamura, paga um vídeo. Nakamura. Paga o quê? Paga vídeo? Meu Deus, cara, leia o roteiro. Eu pago, tô lendo, pago, ó. Paga um mico. Paga um vídeo. Dessa vez, o Faustão pergunta a opinião dela sobre quem vai ganhar a disputa da dança no gelo. Olha quem ela responde. Olha isso. Daqui a pouquinho tem também a estreia da dança no gelo, edição número 2. 8 concorrentes, galera. Daqui a pouquinho. Aliás, tá maior buchista esse negócio aqui. Quem vai faturar ou não? Ô Nakamura, o que você acha que vai ganhar aí? Eu acho que quem vai ganhar é o Lula. Não, eu não falei da eleição. Da eleição você fala o que você quiser. Tô falando, quem vai ganhar é a dança no gelo. Quem vai ganhar a dança no gelo, eu acho que vai ser Lucimara, quem vai ficar muito contente com você é o Jaime Praça. É o seguinte, ó, afinal nós estamos falando da dança no... Quem que vai ganhar? Eu acho que o vai ganhar. Barack Obama. O Barack Obama. Não, nós estamos falando lá de colã. Dos podcasts. Que dó, né, cara? Tipo, ela só tem... Não, da eleição você faz o que você quiser. Ele fala bem assim. Afinal, quer ficar contente com você, eu já me praça. Afinal, nós estamos falando da... A Lucimara. A Lucimara nem sabe dançar aquela porra, então. Eu tô que nem o Faustão, você já reparou? Ele que escreve aquelas notinhas da parada dele, o roteiro. Aí ele pega, agora você veja bem, o apresentador idiota não sabe o que escreveu. Ele escreve, mas não sabe o que escreveu. Idiota! Como que ele faz? Idiota! Mas essa Lucimar, ela perdeu, quebrou a perna, não quebrou? Nesse quebrou programa, caramba. Foi pra nada. Ela sabia que ia perder, mas ela é dona do programa. Dona não, ela é a idiota. Bora. No próximo vídeo, Faustão no programa Perdidos na Noite. Ele recebeu a presença de Guilherme Arantes quando foram colocar o playback pra ele cantar. Veja o que aconteceu. Olha isso. Esse incrível Guilherme Arantes, novo LP, olha aí. Pulando aí. risco é aqui. Aqui não tá pulando, não. É agulha. Vamos voltar então, volta tudo de novo. Aqui, eu né? vou, então é, vou fazer aqui. É ensaiado no ar. Apagou. Você viu como... Você viu que o Faustão tentou corrigir ainda? Não, não, aqui não tá pulando nada, não. Daí o cara falou, não, é agulha. Que isso daqui, Perdidos na Noite antes de entrar na Globo. Tipo, nossa, muito antigo, muito antigo. É ensaiado no ar. Não, o que, que ele achou que tava pulando? O que, que ele achou que tava pulando? Aqui não tá pulando, não. Não, não tá pulando. É a impressão dele. Ele olhou pro, pra cueca. Aqui não tá pulando nada. Não tá nem com o barbante, hein? Mas o Faustão não admite os erros. Ah, quer dizer, antigamente não admitiu. Hoje ele mete o pau em todo mundo. Qualquer coisa, ele tropeça, ele xinga, ele faz... Agora mais do que nunca. Faustão só é bom pra narrar vídeo cacetada. É verdade. Gosta. Tem mais uma. Meu Deus. Essa última. Agora o último vídeo do Faustão. Último vídeo não. Não, penúltimo. Penúltimo vídeo, é. Faustão resolver inovar e levar um novo inventor de uma novo churrasqueira. Inventor? Volta, novo, não. Levar um inventor. Um novo inventor. Vamos fazer não, que ele era novo. Velho já, cara. Inventor de churrasqueira que era comandada por controle remoto. Porém, o dono da invenção era português e aí deu nisso. Vamos ver. Olha isso. Não, vamos escutar. Aqui com invenções. Aí ele resolveu, inventou uma churrasqueira controle remoto. Pô, nem nos Estados Unidos tinha churrasqueira controle remoto. Aí o Beto Costa, que era o diretor, falou, vamos colocar churrasqueira controle remoto. Aí o Marcolino foi apresentar ao vivo a churrasqueira controle remoto. Você ia ficar sentado na poltrona, punha a carne, e aí tinha, você ligava controle remoto, a churrasqueira ligava, mudava a carne, só faltava trazer para você comer. Olha o que aconteceu. Atenção, porque nós vamos agora mostrar para você a invenção de Marcolino Pereira, o grande filósofo do Cascais, que veio aqui diretamente para o nosso Domingão, para mostrar uma churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 3. Puta vida! E agora para desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Mas... Esse controle está contra o peito e não apagou. Não, o churrasco já é pra você esse acompanhar. Esse controle está com defeito e não apagou. Churrasco se acompanha ali, o churrasco... Quem que coloca o churrasco? Muda de canal. Vira carne. O cara o Faustão mandou uma boa. E pra apagar, você só chama o corpo de bombeiro. Toda vez que fizer um churrasco. Não, televisão você tem um botão mute, né? E agora é pra apagar essa merda aí. Oh, chamou de merda, hein, pessoal? Não, claro, o cara falou: aperta o botão. Pá, já deu um estalo, já começou a queimar. Uma bosta. Churrasquinho de gato. Quando você quiser fazer um churrasquinho de gato, usa essa merda dessa churrasqueira. No último vídeo, a Marta Suplicy participa do programa de José Luiz da Atena. O que o Faustão tem a ver com isso? Veja você mesmo. O Kassab passou, inclusive, a senhora. Em primeiro lugar, é um prazer imenso em recebê-la aqui. A senhora sabe que eu tenho muito respeito pela senhora e gosto muito da senhora. Não é? Ao que se deve isso, do seu ponto de vista? O que aconteceu durante esse processo eleitoral do primeiro turno? Olha, Faustão, desde o começo... Gostei do Faustão. Eu até pareço com ele. Olha, Deus meu. Mas... Eu só queria ter o dinheiro dele. Acho que muita gente queria, né? Tá muita gente queria. Olha, Faustão. Ai, gostei do Faustão. Só gente, ele gostou do Faustão. Eu não coloquei aí, mas tem o troco. De, no outro, tipo, deu um intervalo, de no outro bloco, ele chama ela de Luiz Irundina. Eu vou colocar esse vídeo também no fórum, o troco do José Luiz da Atena, falando da Luiz Irundina. Como... Queria ter o dinheiro dele, todo agora, mundo queria. Não, como se ele não tivesse como dinheiro. Se não tivesse dinheiro. Todo mundo é pobre, a Marta Suplicy é pobre. A Marta Suplicy anda distribuindo folheto na rua. Vocês tinham visto São Paulo? Panfleteira. Pra ganhar dinheiro, coitado. Ela domina, ela trabalha na... Trabalha na cacique. Cacique. Ah, sim. E é o outro lá também. É, eu não sei o que, não sei o que, de ganhar dinheiro. Ah, para. Modesto. Não, quem isso, tá sem dinheiro é nós que ganha 5. Nós estamos fazendo... Nós que ganha 5, 5 vezes 100. Tem que... 5 conto. E... Não, você pode xingar a pessoa de qualquer coisa, mas de Faustão é pegou pesado, não, velho. Ô Faustão, ô Faustão não, cara. Como é que eu chamo de Afonso, não adianta, cara, ofender. Afonso de é galinha, mas não de Faustão. De galinha? Enfim, gente, considerações finais, então. Considerações. Cara, alguém deve ter rido com isso. Tem, alguém tem. Então, namorada. Você, eu. Você, eu. Então tá, gente, considerações finais. Estamos terminando, estamos acabando, estamos encerrando. Nossa, quanta coisa. Que peninha. Não, eu tô tentando pegar os agradecimentos. Ok, muito bem. É, então, eu queria agradecer demais Stephanie, a Soteropolitana, né? Felipe Silvino, que tem o blog dele lá de stand-up bem bacana. Ele disse que tá preparando um material bacana pra gente aqui. Beleza. Tô animadão, hein, Felipe? Camila, que deixou o comentário lá no blog. Paulo Medeiros, Paulo Bracchini. Tem problema, ele sabe o que é ele. É ele, né? Abraço, Paulo. Mabá? Então, grande tá. Bá. Um que é alguém que se autodenomina de E.Suruba. Eu gosto de Suruba. Do Suruba. Não é que é um monte de gente no mesmo blog. É uma não, Suruba. Então, que você não falou isso. Não, mas é isso. O blog deles é isso. Giovanna Manzoli, que vai estar no próximo... Giovanna, escute. Divulga, Giovanna. Divulga aí, porque você vai estar no próximo programa. Muito cabeça bem. Cabeça chata. Tatazinha. Giovanna, cabeça chata. Não, não fala. Tô brincando, não é. Não, ela cabeça, não é chata. Cabeça chata. Ela é chata inteira. Cabecinha. Enfim. E a Mel, né? Pô, a Mel. A Mel sempre. Ela chatou nas minhas piadas engraçadas. A Mel no... doce. A Mel deixou um comentário nos 46 segundos. Né? Tava indo gravar, bem. O Márcio quase teve um orgasmo. Ela reclamou semana passada o juiz de fora. Na verdade, gente, eu não sei como é que funciona, mas o site às vezes pega da capital, sei lá. Eu sei que tá. Um abraço pra gente. Isso, agora pra voando lá. E pra Pinhais, né? E pra Pinhais, muito Pinhais. Bem. Colombo. Colombo aqui. Colombo Ardena. Colombo. Santa Cândida, o pessoal de Santa Cândida. Santa muito bem. Cândida. Eu queria... Alguém de Santa Cândida ouvir, manda um e-mail aí. Pode rir, arroba live.com.br. Pode falar na sua vez? Posso. Agora é tua vez. Na sua vez você fala. Manda vez os outros também. E só queria mandar um beijo também para minha esposa... Mariana. Fala que é biscoitinho, fala que é biscoitinho. Só lembrando, gente, a vez passada eu falei assim, Capitão beijo pro Gancho. Meu biscoitinho. Ela falou assim, não aceitei o beijo porque eu não me chamo biscoito. Então, beijo pra Mariana. É isso que eu falei, beijo pro meu biscoito Fernanda Sabrina das Almas Camargo de Oliveira. 30 minutos. Entendo, é o nome dela? Não, só Fernanda Sabrina das Almas de Souza. Batista Camargo de Oliveira. Cunha. Filho. Mário. Posso falar agora? Pode, agora. É minha vez? Consideração de nada, você não tava falando, até agora você não tava falando. Eu pensando que você tava falando. Agora é minha vez. Agora é tua vez de verdade. Jura? Então é isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. E, galera, nada tão ruim que não possa ficar pior aí, né? Nosso verdade, programa. Verdade, você que eu digo. Então, eu que eu digo, exatamente. Pô, tem tempo ainda. Então, o nosso objetivo é ser os mais engraçados ou os menos engraçados. Então, um beijo pra todo mundo que ouviu, que assistiu. Mentira, porque não passou ainda na TV. Mas um dia, quem sabe. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Até mais, cotas. Vai lá, Zé Bonitinho. Eu queria... Hoje eu não vou ficar falando nome, eu nunca falei. Agradecer a galera que tá ouvindo, baixando, escutando online, que dá pra escutar toda semana, tem programa. Faça chuva, enquanto, faça, né? Sol, faça frio, qualquer coisa. Vem lá de Pinhais aqui. Vem lá de Pinhais até aqui, 2 horas. Eu gravo o programa, vou pra casa dormir e já volto pra gravar outro. Tão longe que eu moro. 18 quilômetros. 18 quilômetros da tua casa. Minha casa dá uns 24. 300 quilômetros. Eu venho 24. Rebolando de lá. Agradecer a todo mundo, agradecer... A galera do Orkut, montamos a comunidade, tem o perfil também do Orkut, pode ir, tô enchendo o saco da galera aí, divulgando as comunidades, então, quem quiser adicionar, adiciona, quem não quiser, adiciona também, pelo amor de Deus, podia estar roubando, matando, prostituindo, tá acabando o tempo, mas estou aqui. E, muito obrigado a vocês, meus companheiros de programa. Ô, de nada, cara. Ó, valeu mesmo. Não, valeu, Sussa. Valeu pelo jeito que vocês me tratam. Opa. Vai, palhaço. E passar minha vez, minha bola. Passar a bola. Passar minha bola pra ele. Passar a bola pro Frajola. Passa, pega na minha bola. Oi. Palhaço. Também quero agradecer a presença de todos. Né? E eu quero mandar um abraço pra minha irmã, que eu falei pra ela ajudar nós a divulgar o Orkut. E ela falou assim, colocou no Orkut dela o link da nossa comunidade. Opa, e aumentou, obrigado, bastante. Irmã. Eu queria que pareça, a minha irmã se chama Maísa. Que azar. Maísa. Ô, Maísa, será que minha irmã, você sabe que eu, né, que eu ia te agradecer. Agradecer também a Patrícia Fabris, que novamente ela colocou no MSN dela agora pra votar em nós, no Radar Cultura. Uhul, ela, mesmo eu não sei, tipo, ela quer participar do programa, eu acho. Porque ela ajudou nós nos contos. Ela gosta, ela gosta do programa. Você sai, né? Você sabe que aqui só cabe quatro. Você não, sai, eu prefiro vem. Ela. Não. Justamente. Aí, ainda mais se vir de calcinha e meia calça, né? Perdemos. Um abraço. No MSN, a menina. Pronto, nunca mais. Vai, manda um abraço. Um abraço pra todos e até a semana que vem. Valeu. É isso aí, galera. Fomos. Um abraço. Tchau. Acabou o programa nesse dia. Sorte de quem viu. Agora pra terminar com muita alegria. Ah, pra puta que pariu. Come on. Momento gozar. Muito bem, gente. Meu nome é Márcio e vamos lá com o nosso stand-up. Gente, assim, não querendo ser patriota, mas assim, eu adoro Curitiba. Principalmente porque é foda pra caralho andar de ônibus aqui, velho. Principalmente quando você entra no ônibus e escuta aquela voz aveludada, assim, da gravação. Próxima parada, Estação Central. De preferência aos idosos, gestantes e deficientes. Esses dias fui pra São Paulo e me assustei quando fui pegar o metrô lá. Primeiro que não tem gravação lista, piloto, sei lá que porra que é aquela, que ele fica falando. E depois o cara não faz questão nenhuma de perder o sotaque paulista. Ele fala mais ou menos assim. Próxima parada, Estação Brás, certo, mano? De preferência às coroa, às prenha e aos pirralho de colo, certo? Vão na paz. Tipo assim, pô, é muito estranho, né? E pior não é isso. Pior que quando a gente anda pelos ônibus e metrô da vida, a gente vai percebendo como é a diferença entre... diferença de amizade entre homens e mulheres. Assim, eu já sou quase um psicólogo nesse quesito, assim. Quando os dois homens se encontram, é mais ou menos assim. Fala, viadão, beleza? Beleza, seu puto, como é que vai aquela gostosa da sua irmã? Ah, aquela que tem pelo no peito? Vai bem. E a nossa namorada, meu sócio? Ela é só pro meu bico, sua bicha. Mas então vou nessa, vagabunda. Até mais, retardado. Falou, idiota. Muito bem, depois do encontro, o primeiro cara fica pensando assim, pô, o cara é muito gente boa, né? E o segundo pensa, nossa, que cara gente fina, foi legal reencontrar ele. Agora, vejo a diferença do encontro entre duas mulheres. Amiga, como é que você vai? Tudo bem, querida? Como vai seu filho? Vai bem. E o seu marido? Ai, trabalhando bastante. Nossa, como você tá linda. O que você fez no teu cabelo? Chapinha japonesa. E você? Tá muito magra. O que você fez? Dieta dos carboidratos. Funciona bem. Mas eu vou indo, querido. Um beijo, linda. Se cuida. Tchau, meu amor. Tchau. Me liga. Aí, depois do encontro, as duas vão... A primeira vai pensando assim. Nossa, que bruaca. Ficou o cabelo igual do Bozo. Tá se achando aquele cabelo ridículo. E já a segunda. Nossa, tá gorda, parecendo uma porca. Não sei como aquele gostoso do marido dela tá fazendo com ela ainda. Mas isso aí, gente. Beleza? Valeu. Fui.